sabe demais. Só que o meu destino, Deus aqui quem faz. Entre mil verdades, cada um com a sua. Jesus o maioral, verdade pura e única. Se não acredita, então venha conferir. Dele é o princípio, o meio e o fim. Eu falo do verbo que aqui se fez carne e veio habitar em meio à humanidade. Os que vêm de cima para clarear, mas o homem resolveu na escuridão ficar. Quem a conheceu e acredita nela, aqui não há mentira, aqui fique encoberta. Jesus aqui é luz, pra quem anda cego, o Filho de Deus, o amor eterno, o puro resgate de quem tá no inferno, a chave das algemas pra ficar liberto, o advogado de quem for julgado, também é o juiz de quem é culpado, o caminho do perdão de quem se arrepende, a voz que testifica quem é inocente. E nem um vira-lata sem fé no futuro. Hoje eu tenho rumo. Deus criou o homem dando o mundo em suas mãos. Deu a ele vida e todos os dons. E pelo seu eu, o homem aqui se corrompeu. Ainda se negou em ser igual a Deus. Pelo um baixo preço pro mundo se vendeu. Sua dignidade aqui se perdeu. Em meio a tudo isso, aqui estou eu. Mais um pecador que Deus escolheu. Vejo sua palavra como instrução, me corrigindo aqui, me dando a direção. Não ia conseguir chegar até aqui se não regenerasse o meu perdão de ti. Tenho em memória, em minha consciência, toda a dor do preço, o preço da sentença. Você vai colher tudo que plantou. Escolha o que quer entre o ódio e o amor. Entre o ódio e o amor. E nem um vira-lata sem fé no futuro. Hoje eu tenho rumo. Jesus aqui é vida, o verdadeiro pão, alimentando a esperança de uma multidão. Humanidade passa fome aqui espiritualmente, alimentando toda a alma de coisas indecentes. Não seja um hipócrita, inútil ou doente, creia somente em Deus. Não seja insolente, tipo os fariseus, adeptos do pecado, pregavam o evangelho e caminhavam errado. Não deixe que aqui seu coração fique enganado e sua consciência te faça condenado. Atraído pelo mundo, vivendo enganado, inimigo de Deus, ao lado do diabo. Pois tenha certeza, você será julgado por sua consciência e pelos seus atos. Já andei confuso. E nem um vira-lata sem fé no futuro. Hoje eu tenho rumo. Ele é o trilho, irmão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia somente nele. Quem crê, será salvo. Quem não crê, crê.